Reggae Music veio representar. Reggae Music veio representar. Afrodescendente, abrindo espaço pra lutar. Afrodescendente, abrindo espaço pra lutar. O choro da fome, um sorriso da covardia. Triste é o retrato das crianças na periferia. Abençoado e hoje em pé, pelas graças do Senhor, que foi crucificado por nós, pecado. 100 mil guerreiros pisa forte nesse chão, faz a terra estremecer nesse imenso brasilzão. Nascendo estupim, sou latino-americano, sou guerreiro de zumbi, Bob Marley, gladiando entre a cruz e a espada. Vou cumprindo meu papel, independente de uns e outros, a favela está no ar, passageiro da agonia de qualquer circular. Fica ligeiro, se liga, sujeito, o caminho é estreito. Luta pra vencer, luta pra comer, prepara, rezar, oh, mandando uma mensagem pra quem quer ouvir, mandando uma mensagem pra quem sabe sentir, mandando uma mensagem pra quem quer. Burguesia e sua falsa ideologia. Ser escravo do sistema não oferece perigo pra polícia. A inocência do meu povo me deixa indignado. Não se cansa de ser nocauteado na favela. A lei do vício impera. É o ofício de um derrotado que luta para alguém mais interessado. Tiram a sua opção, te faz um ser sem perdão. São vários olhares direcionados à sua destruição. Quero sonhar com amanhã sem violência. Quando acordar, quero ver o bom sorriso da criançada e não repetir. A vida é engatar meu caminho, eu mesmo faço, pensando no amanhã melhor. Não apostei pra não perder minha sintonia amenizada. Sinceros pensamentos, mando fumaça pro alto. Nesse mundo de reprimido calado, onde o sangue não tem forma e nem cor. Cate roots, dê menos crimes. Bob Marley.